Olá a todos. Então, no episódio anterior, nós chegamos à questão de que é importante que nós saibamos como estudar melhor e não simplesmente como estudar por mais tempo. E a resposta a essa questão passa por aquelas perguntas iniciais: quando, como, quanto e o que estudar. Então, nesse episódio, eu falarei sobre quando e o que estudar. Bom, aqui a gente já entra no primeiro erro básico de grande parte dos estudantes, que é estudar a matéria apenas um dia antes da prova, né? Ou instantes até antes da prova. E o que acaba, às vezes, mantendo esse tipo de comportamento? O que acaba mantendo esse comportamento é o fato de que, muitas vezes, estudando muito perto da prova, o aluno consegue até ir bem na prova, né? E assim ele vai indo até que ele passa de ano. Mas qual o problema aqui? O problema é que ele vai bem nas provas, passa de ano, mas nunca estudou de fato para aprender, ou seja, estudou apenas para tirar boas notas. Na verdade, então, ele se tornou apenas um especialista em tirar boas notas. Nunca estudou para aprender. Portanto, tirar boas notas não é sinônimo de aprendizado. Se a pessoa estudar em cima da hora da prova, ela vai colocar um grande volume de informações no cérebro e, como a prova daqui a pouco, não vai dar tempo dele esquecer. Daí ele faz a prova, que muitas vezes é somente uma questão de memória mesmo. Então, o tipo da prova às vezes também contribui para esse comportamento, mas daí, logo em seguida, o aluno esquece tudo, porque aquela informação foi colocada no cérebro de forma altamente instável, né, desorganizada. Ou seja, aquela informação não foi armazenada no cérebro de forma permanente, mas sim temporária. Então essa é uma das grandes armadilhas que os alunos acabam caindo. Então, se você não quer apenas tirar boas notas, mas também se tornar mais inteligente, você precisa trabalhar no processo de desenvolvimento da sua memória permanente. Então, de forma prática, o que você precisa fazer é estudar a matéria imediatamente após você tê-la visto na aula, né? De preferência, antes de você dormir. Então, vamos entender o porquê disso. O nosso cérebro possui estruturas que são responsáveis pela memória de curto prazo e de longo prazo. A gente consegue perceber isso no nosso dia a dia. Então, por exemplo, se eu lhe peço para guardar um número de telefone na memória, você consegue guardar esse número por algum tempo. Mas daí, se você for fazer alguma outra coisa e se distrai, é bem provável que você se esqueça desse número. Por outro lado, se eu perguntar o endereço da sua casa, você provavelmente conseguirá se lembrar sem muita dificuldade, porque essa informação já está na sua memória de longo prazo. Então a gente consegue guardar informações na nossa memória de curto prazo com muito mais facilidade do que na memória de longo prazo. Mas a memória de curto prazo também pode ser apagada com muito mais facilidade. Então, para que uma informação vá da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, é preciso um esforço muito maior do cérebro, porque ele precisará passar por alterações físicas, por exemplo, reconfigurações das conexões neurais. Por isso, a informação que a gente vai recebendo no decorrer do dia não vai diretamente para a memória de longo prazo, mas sim para a memória de curto prazo, que é uma memória instável. Daí, quando a gente vai dormir, é que ocorre essa transferência da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E essa transferência exige esforço do cérebro de reconfiguração das nossas conexões neurais. Então, por isso que dormir também é importante. Mas, é claro, nem tudo o que está na memória de curto prazo será gravado de forma permanente na memória de longo prazo. Agora, o que determina, então, aquilo que será descartado e aquilo que será armazenado? Essa decisão é tomada com base na carga emocional associada àquela informação que você armazenou de forma temporária naquele dia. Então, por exemplo, quando você recebe uma informação de forma alegre, né, ou até mesmo triste, a emoção associada a essa informação fará com que essa mesma informação, né, durante o momento que você dormir, seja gravada de forma permanente. Por outro lado, se você recebe uma informação de forma indiferente ou tediosa, é muito provável que essa informação seja descartada posteriormente, porque o cérebro vai julgar que essa informação não é muito importante. Qual o problema aqui então? O problema é que, primeiro, as próprias aulas são tediosas. Mas é claro, a gente não pode jogar toda a culpa nos professores. Por quê? Porque, para piorar a situação, além das aulas serem tediosas, muitas vezes, os alunos também as assistem com indiferença, né? Assistem com desatenção. E uma coisa acaba alimentando a outra. Então, quando os alunos assistem às aulas com desatenção, né, com indiferença, isso desmotiva o professor, que, por sua vez, por causa dessa desmotivação, acaba dando uma aula mais tediosa. E, por outro lado, quando o professor dá uma aula bastante tediosa, não vai despertar, é claro, a atenção dos seus alunos. Então, o que acaba acontecendo? Os alunos assistem às aulas durante o dia e apagam a aula durante a noite. E assim ele vai indo na sua caminhada e acaba não aprendendo coisas permanentes. Bom, então o que a gente pode fazer enquanto alunos para que isso não aconteça, né? Para que tudo aquilo que a gente assiste de manhã, né, todas as aulas que a gente assiste de manhã, não sejam apagadas do nosso cérebro. Então aqui a gente volta lá para o início da resposta que foi dada, que é a questão de quando estudar. Então a gente deve estudar todos os dias. E o que estudar? Os assuntos das aulas daquele mesmo dia, de preferência antes de você dormir. Então, por exemplo, hoje você teve aula de matemática e história. Então, quando você chegar em casa, você vai estudar aquele conteúdo que você viu durante as aulas desse mesmo dia. Então, todo dia você vai fazer isso. Então, quando você faz isso, né, é estudar no mesmo dia da aula, o mesmo assunto que você teve na aula, você está dando importância, né, está dando destaque àquela informação. Você está avisando o seu cérebro, digamos assim, que tal assunto é importante. Daí, na hora que você for dormir e o cérebro for fazer aquele procedimento de vasculhar a memória de curto prazo, essas informações terão chance muito maior de serem armazenadas de forma permanente. Então é isso, um breve resumo. Então, quando estudar? Então a gente vai estudar um pouco todos os dias, logo após as aulas que você assistiu, de preferência antes de dormir. E o que estudar? A gente vai estudar o assunto visto naquele mesmo dia. Então, mesmo quem estuda à noite, por exemplo, também pode fazer um esforço para estudar os assuntos daquela aula no mesmo dia da aula, antes de dormir. E, é claro, não fique sem dormir. Então, por enquanto é isso E para conhecer o nosso projeto de divulgação matemática, você pode acessar o site numeroimaginario.wordpress.com. Até o próximo episódio.